naquela janela daquele primeiro andar. Lá está a Rosa atrás dela para ver o Chico passar. E o Chico, que sabe disso, numa atitude engraçada, atira um ar de terriço que deixa a Rosa corada. E lá na Lapa ninguém escapa àquele namorico. O bairro deseja levar à igreja a Rosa e o Chico, e vê-los depois unidos os dois em amor e graças, naquela janela da Rua das Praças. Não mais atrás da vidraça, a Rosa vem para a janela, porque o Chico quando passa, não passa, fica ao pé dela. E no meu canto isolado, fico de longe a olhar aquele amor sem pecado que tanto dá que falar. E lá na Lapa ninguém escapa aquele namorico. O bairro deseja levar à igreja a Rosa e o Chico, e vê-los depois unidos os dois em amor e graças, naquela janela da Rua das Praças. A Rosa e o Chico, e fê-los depois unidos os dois em amor e graças, naquela janela da Rua das Praças. E fê-los depois unidos os dois em amor e graças, naquela janela, naquela janela.